da Natureza FM, audiência fantástica aí na cidade, em todas as fazendas, nos municípios vizinhos aí a Sampaio Tocantins, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo através da nossa Natureza FM. Um abraço, Zé Edmar, todos da equipe, muito obrigado, viu? Meu amigo Lenaldo Oliveira, todos os locutores aí da Vanderlei FM, nossa querida Sheila, a Sheila Silva, a Aline Souza, nosso amigo diretor Luciano, o Rochinha, o Elenaldo, todos vocês da Vanderlei FM, na cidade de Vanderlei, no Estadão da Bahia. Meu amigo Dailton Comunicador, os amigos da Super Rádio Atividade, em Santa Rita de Cássia. Um abraço a todos os familiares do meu amigo Vanderlei Guedes, que mora aqui em Brasília e sempre pede para a gente mandar alô para os seus familiares aí em Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia. Um abraço, Dailton Comunicador, todos da equipe da Super Rádio Atividade exibindo o nosso programa. Aí, meu amigo Ricardo Silva. Ricardo Silva é o nosso novo, mais novo diretor aí da Rádio Canoa Grande FM. É a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná. Aí, Ricardo Silva, parabéns, viu? Nosso diretor aí da Rádio Canoa Grande FM. Um abraço, com certeza, diretor competente, né? Um abraço a você, todos os seus assessores, subordinados, enfim, todos da equipe aí da Canoa Grande FM, essa rádio parceira aí de Guaraçu, no Estadão do Paraná, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado. Valeu, Ricardo Silva, sempre interagindo comigo no Facebook, tocando o meu novo sucesso na programação da rádio. Muito bacana. E estará em breve aqui em Brasília, né? Para nos visitar, vir aqui ao programa. Vamos visitar alguns pontos turísticos aqui em Brasília. Enfim, Ricardo Silva, será muito bem-vindo aqui em Brasília, viu? Chegando aqui, pode nos procurar. Quem vai cantar bonito, César Menotti e Fabiano, Não Era Eu. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava num boteco. À meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa à meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, o jeito é negar. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços, só pensando em você. Eu vou negando até morrer. Não era eu, não era você aí. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava no boteco. Na meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, o jeito é negar. Não era eu, não era eu.

Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço, meu amigo Paulo Artagma Brito, os amigos da Rádio Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras. Aí, minha querida Diane Fernandes, a sua irmã, todos vocês, amigos ouvintes do nosso programa aí pela Rádio Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Minha querida Márcia Rodrigues, em Governador Nunes, Freire, no Estadão do Pará, também não perde o nosso programa. Aí, meu amigo Franco Nero, os nossos amigos de Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso, toda a equipe da Rádio Liberdade FM, aí de Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Audiência fantástica em toda a região. Muito obrigado, viu, Franco Nero, todos da equipe, muito obrigado, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Guarituba Mais, em Curitiba, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço aos amigos da Rádio Transpaulista Web e FM 93, aí no Estadão de São Paulo, né? Exibindo o nosso programa, mais precisamente em Osasco. Muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Valsiqueira, Rádio do Vale FM, aí também em Osasco, exibindo o nosso programa aí na Grande São Paulo. Os amigos da Rádio Paulista FM, aí no Ipiranga, também na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Aí, meu amigo Dudamel, da Clipe.net, também aí na capital de São Paulo, exibindo o nosso programa pro Brasil e pro mundo. Muito obrigado. Ainda no Estadão de São Paulo, vamos para Salto Grande, onde nós temos a Rádio Piseiro Sertanejo, também que exibe o nosso programa. Adilson Tavares, todos da equipe. Vamos pro litoral paulista. Nós temos aí em Cananéia a Rádio Galera FM, Leonardo, todos da equipe, muito obrigado. Vamos aí para Caçapava, nosso amigo Adilson do Vale, em Caçapava, interior de São Paulo, também exibindo o nosso programa. Enfim, Brasil inteiro ouvindo o Mundo Sertanejo através de toda a nossa rede de rádios parceira que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço, meu amigo, o Zé dos Passos, em São Francisco, Minas Gerais, Rádio Beira Rio FM, exibindo Mundo Sertanejo com muito sucesso. Vou cantar pra vocês um dos sucessos da minha carreira. Canta Diego Valadares, Tô Nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço e beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher cerveja, tô nessa. No som do batidão, no pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço e beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, no pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. nessa. Tô nessa. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos os nossos amigos da Serra Dourada FM, em Trombas, no Estadão de Goiás, os locutores, meu amigo Ivan Vieira, a Irene Gil, Ézio Santos, né? O Dorcelino Carvalho. Dorcelino sempre terá junto comigo no Facebook, o Ivan, a todos vocês. E atenção, você ainda não está comigo no Facebook? Pesquise a minha página, Diego Valadares. E a gente vai estar sempre interagindo, tá? Você pode pedir alôs, recados, que a gente vai estar sempre interagindo aqui através do nosso Mundo Sertanejo. E lá no Facebook, eu mesmo, pessoalmente, gosto de falar, conversar, teclar com os meus amigos do Brasil inteiro no Facebook. É muito gostoso, é muito gratificante. Minha querida Sirlene Vaz, a Sueli Vaz, Dona Benedita, o São João, a Irani, a todos vocês amigos aí de Piranhas, do Estadão de Goiás. Essa linda cidade de Piranhas, onde nós temos a Rádio Satélite FM, que exibe o nosso programa. Um abraço, IJ Oliveira, todos da equipe, o nosso muito obrigado pela parceria de sucesso, viu? Paula Fernandes canta para os apaixonados do Brasil inteiro, incluindo eu, claro. Amar alguém. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir sentimento e ser capaz. Sou bem mais que sei, um não ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Vamos para Vilhena, Rondônia, onde nós temos a Vilhena AM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade, em toda a região, em todo o estado de Rondônia, nós temos várias emissoras parceiras, né? Mas precisamente em Vilhena nós temos a Vilhena AM. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Aí minha querida Duvalina Antunes, o Cirilo e todos os seus amigos, a Rita, a Nália, enfim, todos vocês amigos aí de Vilhena, que ouve nosso programa pela Rádio Vilhena AM. Muito obrigado pelo carinho, viu? Os amigos da Rádio Boqueirão FM, meu amigo Zé Carlos, o Eltinho e todos da equipe da Rádio Boqueirão FM, Cícero Dantas, também do Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Luan Santana canta. Viver, jantar à luz de velas, com flores da janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Ei! Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Vem! É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de vela, com flores da janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Vem, minha donzela, vem dançar comigo, vem. Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. Oi. É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Fica à vontade. É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de velas, com flores na janela, fazendo aquele jeito com minha janela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é. Cheirosa que você é. Um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é bela. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente. Estamos de volta com o nosso Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo João Paulo Alves, em Bom Jesus, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu, João Paulo, pelo carinho de vocês aí em todo o estado do Rio Grande do Norte, onde nós temos muitos e tantos ouvintes aí ouvindo o nosso programa pelas rádios parceiras, né? Aí em Viçosa, também do Rio Grande do Norte. Um abraço, viu? Muito obrigado a todos vocês. A minha querida Ednete Souza, em Fortaleza, também ouvindo o nosso programa. Minha querida Artemisa Matos, a Rosenilde Pires, todos vocês, amigos, ouvintes da VGFM. Um abraço, meu amigo Aldinei Pereira. Muito obrigado, viu, a todos vocês da VGFM, Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Toda a região, são 9 municípios, eu ouvindo o nosso programa aí pela VGFM. Valeu, meu amigo Aldinei Pereira, todos da equipe, muito obrigado, viu? Meu amigo Dário Santos, em Teodoro Sampaio, São Paulo, ou os amigos aí da Piazinho da Web, muito obrigado, viu? A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de todo mundo. Vamos em frente. João Pedro e Rafael, para minha querida amiga Suzy, em São Paulo, para Eli Moreira, para Anisete Tavares, para todos vocês aí do Estadão de São Paulo, para o Brasil inteiro. João Pedro e Rafael cantam Nós Tá Solteiro e Tá Na Boa. Novo sucesso. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa. Oba! Aí galera, quem tá solteiro canta junto com o João Pedro e Rafael, beleza? Senhora, eu! Eu nem quero saber, eu vou suar e beber, dançar com a mulherada até o amanhecer. Hoje eu quero curtir, sair, me distrair, levar a vida na moral. Eu nem quero saber, eu vou suar e beber, dançar com a mulherada até o amanhecer. Hoje eu quero curtir, sair, me distrair, levar a vida na moral, na moral, na moral. Chega de padrão, é só agora, só quero curtir, sair, me divertir, porque nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa. Eu nem quero saber, eu vou suar e beber, dançar com a mulherada até o amanhecer. Hoje eu quero curtir, sair, me distrair, levar a vida na moral. Eu nem quero saber, eu vou suar e beber, dançar com a mulherada até o amanhecer. Hoje eu quero curtir, sair, me distrair, levar a vida na moral, na moral, na moral. Chega de patrão, é só vara, só quero curtir, sair, me divertir, porque nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Nós tá solteiro e tá na boa, boa. Levar a vida na moral, na moral, na moral. Maravilha, maravilha, minha querida Valdirene Rodrigues, a Janine, a todos vocês amigos, o Edgar, todos vocês amigos ouvintes do nosso programa em Santo Luzido do Paroá, Estadão do Maranhão, pela Rádio Tropical FM. Um abraço, William Policarpo, a Marlene, todos da equipe, muito obrigado, os locutores, enfim, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Quem canta bonito agora, Victor e Léo, Amigo Apaixonado. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido.